chegar em algum lugar. A minha vida é meu destino, vou trilhar. Os meus sonhos vou buscar, em atitudes realizar. Vou chegar em algum lugar. A minha vida é meu destino, vou trilhar. Os meus sonhos vou buscar, em atitudes realizar. Pisa no espinho, transforma água em vinho, mas não esqueça de onde está vindo. Ha! No mundo só vence os corajosos, não pode parar pra medir esforços, blá blá blá. Falam em humildade, mas o que não vejo pra mim não é verdade. Não posso me deixar levar, ficar pra trás. Uma, duas, três, não dá mais. O pulso ainda pulsa, o coração ainda bate. A força vem de dentro, não seja um covarde. Que abaixa a cabeça ou ergue ela demais. Humilho semelhantes, até mais. Não sigo a moda, eu sou SNJ. Coloco o coração na ponta da caneta e vou embora. E todo mundo respira e vive. E vocês superem a crise. Pra vencer, não se limite. Liberte-se da prisão da mente e seja livre. Vou chegar em algum lugar. A minha vida é meu destino, vou trilhar. Os meus sonhos vou buscar, em atitudes realizar. Vou chegar em algum lugar. A minha vida é meu destino, vou trilhar. Os meus sonhos vou buscar, em atitudes realizar. Em BH, Porto Alegre, casa cheia, é o rap. Curitiba, Paraná, SNJ agradece a Deus que me mostra o caminho, olhando para frente. Eu vou seguindo. Quem não sabe onde quer chegar, não chega a lugar nenhum. Quem muito escolhe, nada colhe. Além de não ter quase nada, ainda quer dar uma de snob. Vou chegar, eu sei aonde vou. Vou mostrar a todos quem eu sou. Me desviar, a maldade já tentou. SNJ, o mar vermelho atravessou. Vou chegar em algum lugar. A minha vida é meu destino, vou trilhar. Os meus sonhos vou buscar, em atitudes realizar. Vou chegar em algum lugar. A minha vida é meu destino, vou trilhar. Os meus sonhos vou buscar, em atitudes realizar. A vida é como um palco, eu quero estar presente nele. Ver o público ao delírio, com todo o exagero. SNJ, essa proposta é pra quem gosta. Um brilho no olhar quando a música tocar. Um arrepio se com a letra se identificar. Casa lotada, mas o rap não é moda. O tempo passa, respeito cresce e prevalece. Aqueles que passaram vão se admirar. Quem quis atrasar não adiantou, se decepcionou. Quem esteve lado a lado não será esquecido. O mal será banido de uma vez dos meus objetivos. Eu sei o que quero e espero, sei pra onde vou. Esse caminho tortuoso não sei quem traçou. Em meias curvas, mas firme lá no horizonte. Mesmo que seja apenas um, é meu semelhante. Mostre a saída e segue quem puder. Mostre a saída e segue quem quiser. A cruz pesada pra quem pode carregar. Tortura, sofrimento e dor sem se lamentar. Esse caminho é difícil, mas eu quero trilhar. Vou chegar em algum lugar. A minha vida é meu destino, vou trilhar. Os meus sonhos vou buscar, em atitudes realizar. Vou chegar em algum lugar. A minha vida é meu destino, vou trilhar. Os meus sonhos vou buscar, em atitudes realizar.